Triplo Romeu Lima na escuta. Triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima na escuta da torre. Nível 130, após Dael, voa Leda, altena 3602. Aguarde para transferência das comunicações 3602. Confirmou, após Dael, Leda, Leda Mauro, confere. Tan 3602, após Dael, Leda, após Leda, Bidev. Após Leda, Bidev, obrigado. Semicentro Recife na 288, alterna na 3325. Gente, o TAN 3602, tenha um ótimo dia. Salvador, o TRIP 5490, poderia ir em coordenação com o Recife, ver se dá pra gente voar direto Petrolina da presente, senhorita? Aguardo coordenação, 5490. Quatro nove zero da presente voo em Petrolina. Da presente Petrolina, o trip 5490. Afirmativo, 5490. estabilizado, gol 1260. Dona 260, complete final da minha torre na noite meia. Torre, hein? 1186, gol na 260. 1186, obrigado. Desce para 2000 pés, via chegada Mário, ajuste na 05, autoridade LS Ferreira, pista na 0, reporta no localizador. 2000, via chegada Mário, reportará localizador, com 1015. 738. Oi, gol 1260. 1260, cheque trem, livre pouso, 180 graus, 138. Livre pouso na pista 10, gol 1260. Só confirmando o vento? 180 graus, 13 nós. Gente, 1260. Ok, Juliane Bravo Delta, chame para cruzamento da pista 17. Ono 260, solo 58, libere à direita, solo 219. Vai liberar para a primeira direita, solo 219, o voo Ono 260. Salvador, vou ficar no papá. Prossiga. Bom dia, aqui o papá no taxi. Na frente da minha moto, até o ponto de Mach 5, você quer ir pra onde? Mach 3 para o Mach 28. Solo Salvador, gol 260. Gol 260, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 4. Alfa Índia, portão 4, gol 260. Confirma o tráfego que tinha chamado no pátio 5 para ir pro gate 8. Negativo, pátio 3 para o portão 08. Pátio 3, portão 08, afirmativo. Confirme a matrícula. Gol, Golf Tango Papá. Afirmativo, livre acionar, ou livre o início do reboque, chama para ingresso no pátio principal, Golf Tango Papá. Chamará para ingresso, Tango Papá. ...5490, chame Centro Recife na 2685, alterna na 2545. Confirmando, 12685, qual seria o alternado? 12545, 5490. 12685, 12545, teria mais uma outra alternada que às vezes não tem uma área aí que a gente não consegue falar. 5490. Legal. Estabilizado, 732 da Gol. Complete final, você me atorna no 86 ou na 738? Graças. Foram 738, estabilizado, passando Simbra, baixa travada. Mesmo. Muito grato, senhorita. Bom trabalho aí. Salvador, bom dia, 738. 738, check-trem livre pouso, 190 graus, 11 nós. Baixar travado, estabilizado. Livre pouso. Salvador, é o Olympus 01, solicita agora direto dentro. E o Olympus 01? Firma, solicita acender para o 210 e voar direto dentro para Mateó. Confirme para o ideal, Olimpo 01. Salvador, bom dia, 3198, informação mais. 3198, acena identificação, autorizado chegada da Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste 1-0 no 4. Mari 050, 0 no 4, 3198. Ingressar no pátio 3 e guia aquilo, tá ok? Vocês estão lendo? 043. Confirme? 043. 043, copiado. Olimpo 01. Controle Salvador, Lima Bravo Alfa. Prossiga Lima Bravo Alfa. O retorno, mantendo 1500, ingressando a sua CTR. Estamos com 11 no POB e aprovando o farol de Itapuã. Ciente, Lima Bravo Alfa, reporte para outra descida. Bota aí para descida, Lima Bravo Alfa. Solo 738, solo 05, libera a direita, solo 121, desse Solo 219, contra 38, pode ir. Salvador, bom dia, com 738, livrou na foto. Chegou no 738, livrou, tá na Fox. O 738, prossiga via Alfa, reposta antes da Juliette. Via Alfa, chamando antes da Juliette, com 738. O Golf Tango Papá, só confirmando, o portão que o senhor vai é o 5? Portão 08. Ah, tá, 08, tinha entendido. Tá ok. Tá autorizado já dar presente, prosseguir até o portão 8, tá ok? Positivo, até o 8. O termo do rebote com o Amaral Termino, com o papá. Limpo 01, SEMI Centro Recife, fila 2685, alterno na 2545. 2685, 2545, Limpo 01, obrigado. Lima Bravo Alfa, para Tapuã, e outros países. Lima Bravo Alfa, Torrino na 86. Lima Bravo Alfa. Torre Salvador, Lima Bravo Alfa. Bravo Alfa, chame na final da 1-7. Autorizado cruzamento do eixo da 1028. Sente, reportarei na final da 1-7. Lima Bravo Alfa. Juliette, portão 05. Juliette, para 05, 7-3-2. 3198, desça via para 2000 pés, o ajuste na 095, autorizado LS Ferreira Pista na 0, reporte no localizador, TAM 3198. Ok, descendo para 2000 via, reportar estabilizado, TAM 3198. Control, good morning, Gordo 74. Gordo 74, Cocker Dent, maintain flight level 180. 74, Dent, maintain flight level 180. Lima Bravo Alfa, chame no solo controlado, 180 graus, 128. Lima Bravo Alfa, ciente, baixado, checado. Bom dia. Bravo Alfa, solo 14, ao estacionar a frequência livre. 7, Braço Delta, autorizado Salvador Aracaju, nível de voo 090, via Golf 677, subida Conde, curva esquerda, pista 10, transponder 0272 e o controle 1935. Bravo Delta, autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame Torres 1862. Torres Salvador, bom dia, tá 3198, final no zero, baixou o trovão. 3198, check 30, em livre pouso, vento no 90 graus, 149. Sem baixar a travada, eu pouso no zero, 3198. Salvador, bom dia, Azul 4060, cliente da Mike. Azul 4060, aciona identificação na proa de ITAP, desça e mantenha o nível 050, o ajuste no 094. Na proa de ITAP, desce para o 050, ajustado no 014, Azul 4060. Drone Salvador, muito bom dia, Azul 4207, cruza 242 para 140, gente da Mike. Azul 4207, aciona identificação, autorizado chegada BONF, desce e mantém o nível 060, ajuste em Salvador na 014. Gente, desce nível 060, chegada BONF, ajuste no 014, Azul 4207.